Ela é cheia de jeitinho pra falar comigo. E parece ter amor para dar e vender. E gatinha, cê não sabe o puta sacrifício que eu faço pra te ter na mão e não te ter. É que eu acho muito louco esse teu joguinho. É sensacional. Você finge que me engana, finge que acredito e acha que é normal. Só que tu mora longe, aí já fica difícil, complicado a gente se ver e tal. E acaba que isso acaba sendo empecilho. Vou te lançar real. Roubou meu sorriso e levou meu olhar. Você já me ganhou, agora é só me levar. Mostra o seu jeitinho, não precisa mudar. Você já me ganhou, agora é só me levar. Além do mais, essa cidade eu ando meio perdido. E é natural, eu não sei nem pra que lado que fica essa tal de marginal. Se tá tão fácil resolver, por que você complica? Vou te lançar a real. Roubou o meu sorriso e levou meu olhar. Você já me ganhou, agora é só me levar. Gosto do seu jeitinho, não precisa mudar. Você já me ganhou, agora é só me levar. Você já me ganhou, agora é só me levar. Você já me ganhou, agora é só me levar. Gosto do seu jeitinho, não precisa mudar. Você já me ganhou. Aí, eu só queria que algum dia você percebesse, ou pelo menos que no final das contas entendesse que eu ainda tô perdido. Zigue-zague na pista, eu quero Vila Madalena, só sei chegar na Paulista. Demorou, eu me viro, só não me some de vista. Você não precisa mais trabalhar se eu virar artista. E se tudo der errado, na moral, não se espante. A gente larga o mundo e muda pra Campo Grande. Juro, vai ser legal, minha linda, uma delícia. Estilo casal no Jornal Nacional, no MS Notícia. No começo é foda, eu sei, meio esquisito. Fim de semana não vai rolar praia, a gente cola em Bonito. E aí, tá comigo? Você já me ganhou, agora é só me levar. Você já me ganhou, agora é só me levar. Não gosto do seu jeitinho, não precisa mudar. Você já me ganhou. Você já me ganhou, agora é só me levar. Você já me ganhou, agora é só me levar. Gosto do seu jeitinho, não precisa mudar. Você já me ganhou. Me leva.